Mano, para que eu creda na pista, porra! SHS Home Studio. Um minó, na minha casa não. Aqui na favela, só tem alemão. Um minó, na minha casa não. Aqui na favela, só tem alemão. Calma, calma, só um minutinho, bebê. Eu trabalho pro coroa e não vejo o bisco alemão. É só fofoco de quarentão. Fofoco de quarentão, é só fofoco, mulher, fofoco. Papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco. Papoco, vai, oi! Papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco. Papoco de quarentão, papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco. Sobe, ó! Meu estoque de gravações tá. Preço e rastreios, LK dos cortes, Rodrigo, eu trabalho pro coroa e não vejo bisco alemão. É só papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco, mulher, papoco. Papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco. Vai, oi! Papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco, papoco. Papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco, papoco, papoco de quarentão, papoco, mulher, papoco. De quarentão, papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco, papoco, papoco de quarentão, papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco. SHS Home Studio, gravando realidade. Eu trabalho com coroa e não vejo bisco alemão. É só papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco, mulher, papoco. Papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco. Ativa malucão, vai. Oi, papoco de quarentão, papoco de quarentão, é só papoco, mulher, papoco.